as pessoas que sabem da nossa vida e do amor que eu dizia sentir por você. Me perguntam quase todo dia se eu ainda penso em você. Fico sem jeito e procuro um meio pra disfarçar. Essas lembranças me matam, me fazem chorar. Mas assim mesmo encontro palavras pra responder. Quando alguém me pergunta se eu gosto de você, digo que não, até o fim. Tento esconder a verdade, mas fico por dentro dizendo que sim. Digo que não, até o fim. Mas eu te amo, te quero, e fico por dentro com raiva de mim. Ouço as canções que você mais gostava. Parece até que às vezes eu vejo você usando as coisas mais simples que eu sempre lhe dava. Essas lembranças me matam, me fazem sofrer. Minha vontade é sair e correr pra lhe procurar, mas o orgulho não deixa nem mesmo eu tentar. Sem jeito e nem mesmo eu sei o que vou dizer. Quando alguém me pergunta se eu gosto de você, digo que não, eu digo não, até o fim. Tento esconder a verdade, mas fico por dentro dizendo que sim.